prometi nunca mais cair e olha onde eu estou. Pai, eu disse estar ali pronto a permanecer e olha onde eu estou. Quantas vezes eu falhei em não ouvir a sua voz e olha onde eu estou. Pai, eu confiei em mim e me esqueci de nós e olha onde eu estou. Yeah.